Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença do, desculpa, do perdedor Arthur. E contamos também com a participação do senhor trevoso Hugo, Vitor Hugo Mota. E eu estou aqui com a pessoa Help Esmagaren. E também com o nosso amigo que sempre confunde o Gibão com o Gibão, o Mônio. E tradicionalmente, todos nós somos aqui reunidos, graças aos esforços do meu amigo que vai me enviar a cabeça do aranha, o Eric. Caramba, pior que é verdade. E eu não sou de falar mentiras? Tá certo que é a cabeça de balde de pipoca do CineArte, mas é verdade. Não importa, vai me enviar. Jameson deu muito bem. Curtiu esse comentário. Muito bem, e nós estamos fazendo aqui um crossover, né, de Arachnofan com Transmídia, porque o assunto, nós, há 2 anos atrás, acredito, ou 1 ano atrás, não lembro, nós fizemos uma edição do Tweep Filmes Apresenta, né, onde a gente criou um filme aqui, porque a gente estava no hype que o Homem-Aranha tinha ido para Marvel, né, o acordo entre a Sony e Marvel e tal. Sucesso criou... do público e crítica. Pois é, né, Tobey Maguire como o Gibão, não foi na época? Não lembro. Foi. Enfim. Enfim, então, hoje estamos aqui novamente, né, para montar um filme aqui, e só que dessa vez focado, já que a Sony tá fazendo filme de todo mundo, né, Manter a Daga, é filme solo do Jameson, filme do, sei lá, Capitão Stacy, Anos Perdidos, algumas coisas assim, nós vamos fazer um filme da Legião dos Perdedores. Ufa, por um momento eu achei que certo? Ia ser Tia May, Agente da S.H.I.E.L.D. Não descarte ainda. Do Galactus, ela tá acima de S.H.I.E.L.D., né? Mas não descarte, é verdade. Muito bem, então bora lá. Então, eu acho que antes, o que a gente precisa definir aqui no início de para montar essa ideia maluca de um filme da Legião? Você acha que compensa comentar um pouco da equipe que se chama Legião dos Perdedores nos quadrinhos, primeiro? Eu acho que é interessante a gente fazer um apanhado rápido, né, que fale sobre os principais personagens e do que consiste a Legião dos Perdedores, porque, assim, eles não são o Sexteto Sinistro, tá entendendo? Não é a galera do Atos de Vingança. Então, tem uma particularidade ali. Eles são podres, tá entendendo? É uma galera que não deveria estar junta, muito menos concebida, mas estão lá. A primeira vez que eles usam esse nome de Legião dos Perdedores é naquela história da Coelha Branca e tudo mais? Você lembra, Magan? Sim, é no, da época da crise de identidades. Ah, sim. Gibão e Urso. O Urso e o Gibão pegam o Homem-Vergonha lá pra falar, a gente vai te treinar como super-herói porque a gente é mais experiente, blá, blá, blá. Cara, o Homem-Vergonha, putz. Mônio, sua deixa. Minha deixa? Você que sabe o lema do algoritmo vergonha de core salteado? Ele era um relis empacotador de supermercado, até que um dia um estranho acidente na prateleira de shampoos e condicionadores deu a ele a força de 2 homens e meio. Ele pode saltar, ele ri na cara do perigo. Não lembro tudo assim na cabeça, mas... É o Simba, ele? Não, é um homem vergonha, puxa vida. Então, ô Mônio, brigadão. A gente tinha chamado só pra você falar isso mesmo no programa. Oh, disponho. Até mais, então, hein? No próximo... Muito bem, e a formação lá original, olha, os membros fundadores da Legião dos Perdedores, o Canguru e Mancha, né? Olha aqui. Canguru 2, né? Porque o primeiro virou pó. É, o Canguru 1 parecia o Ted Boy Marino, não era esse? Era ele mesmo. Isso, ele mesmo. Qual dos dois que aprendeu a pular por osmose com os Foi o primeiro. O segundo é tudo equipamento tecnológico que ele compra pela internet, pô. Ah, verdade. É porque o primeiro ele ficou lá na Austrália vendo os cangurus pularem e tal, e de repente ele sentiu um ardido nas pernas e começou a saltar, né, por osmose. É porque ele comia o mesmo que os cangurus comiam, bebia água onde os cangurus bebiam, e obviamente a osmose entrou em ação. Ia muito no Outback, essas coisas, né? Isso! Muito bem. Usava bolsa. Não, aí ele é um traveco também, pode ser. Por osmose? A parada que eu mais imagino é algum comercial, algum, sei lá, algum ad feito da Amazon, e o cara comprando os bagulhos de um site que não é da Amazon, e a Amazon falando assim: a gente garante a qualidade. Tá, merda. Não, e tinha um lance que ele ainda lutava boxe com os cangurus. O cara era totalmente contra a PETA, né, cara? Então, o primeiro era. O primeiro não era um perdedor completo, né? O segundo sim. Não, o primeiro é um Kraven que deu errado. De todas as formas possíveis e imagináveis. Bem. Mas o canguru ele tem uma evolução, né? Eu não sou tão entusiasta. Tem sim, ele passa de bolsa a mochila. Não, a finalização da história dele, né? É, ainda assim continua mostrando que ele é um fracassado, mas quando ele vai pela segunda vez pra cadeia, ele treina e vira mestre em artes marciais, não é? E acaba criando força, super força na perna dele, alguma coisa assim. Você vê que é engraçado, né? O pessoal fala que a cadeia é a escola do crime e também é a academia, né, cara? Pois, pra caramba, meu. Você falou que... Eu lembro de uma história do canguru em que ele tava na rua, não sei o que que era exatamente, ele tava aparecendo até aquela Edna, sei lá o que, dos incríveis, de óculos redondos, cacete a quatro, e me aparece um doutor poucas trancas, que eu não sei o que que é, fala, não, eu posso te dar um upgrade, beleza, e vai e coloca botas nele, ah, agora você pode pular aí com essa sua melicinha. É, foi na original, foi quando ele morreu. Na história da morte do primeiro, esse aí foi o primeiro. Nossa que senhora, eu acho que ele morreu na cirurgia, o que se passa tudo coma. Eu achei interessante que o Arthur falou aí que teve evolução do personagem, né? Que ele termina como um perdedor. É porque começa a história a gente pensando assim, será que ele é um perdedor mesmo, né? E aí no final chega a conclusão que realmente é, né? É a evolução do... Não, é isso? No momento onde ele... Você percebe que ele tá comprando material pra ele virar um vilão, cara. Porque na verdade, não. Qual que é a sua primeira escolha? Ah, vou ser vilão? Não. A partir do momento que você quer ser alguma coisa, a sua priori é ser mocinho, né? Vilão acaba sendo o segundo termo aí, né? Dada... Nos tempos de hoje em dia, você tá louco. Eu quero ser vilão. Dado as proporções, né? A maior parte das pessoas querem ser o mocinho, né? Aí o cara vai lá e me compra tudo de segunda mão pela internet e vira um vilão de meia boca, velho. A pior seria se fosse que nem o Ross Geller lá no Friends, que ele vira o tatu do Hanukkah, tá entendendo? Ele aparece vestido de tatu pra contar a história pro filho. Esse cara aparecer com uma fantasia de canguru também, comprada na internet. Muito boa. Seria interessante. Muito bem, então o canguru ele tem todo esse pano de fundo aí, né? Que a gente relatou aqui agora. Personagem com muitas camadas, né? Sim. Pelo menos duas. Apesar que se você digitar Legião dos Perdedores ou Legião of Losers no Google, a imagem da capa da revista que eles aparecem, o canguru tá só de cueca samba canção. Não tem muito pano de fundo, não. Eu não sei quem faz a capa do podcast de vocês, se tem capa ou não, mas vou jogar uma ideia aí. Coloca a cabeça do personagem do canguru em volta de um corpo de cebola aí, cara. É muita camada. Mônio já sabe, né? Sim, senhor capitão. Pelo nível das vitrines que vocês colocam, eu já tô imaginando o que vai vir. Só falta nesse podcast aqui o Mônio esquecer do Homem Vergonha também. Eu só quero constar que eu vou entender isso como elogio, tá? Não, entenda como elogio, porque é uma personalidade única que a vitrine de vocês tem. É um programa à parte. Do canguru na Legião original, como membro fundador da Legião, nós temos o Gibão, né? Que é o cara extremamente. Que vai te defender do mal? É que no final foi totalmente despedaçado, não foi? Despedaçado. Gibão foi. O Gibão foi. Na verdade, na metade da série. Ah, depois ele. Desculpa, perdi a piada óbvia. O Magari falou no início que você costuma confundir os dois. Você não só perdeu a piada ótima, mas óbvia, mas você também perdeu o programa que a gente fala do Gibão. Isso, esse é um momento muito triste na minha vida, eu não gosto de lembrar dessa parte. Entendo, é comovente. O Gibão então, é o Gibão... que ele ficou junto com os Gibões e aprendeu por osmose e... Ah, não, pera. Ele era o cara do circo, né, que era feio pra caramba, isso. Eles arrumam uma fantasia. É o Marlon Brando, ou quer dizer, o Martin Branco. O pior é que, na verdade, ele nem era exatamente um vilão, né? Não, ele não. Ele queria ajudar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha despreza ele, aí o Kraven. Aranha fala, não, Aranha fala, pô, você acha que o Homem-Aranha? Se eu quisesse um ajudante, você acha que eu ia arrumar um Tom Boss igual você? Caraca, Tom guri Boss. Incrível e senhor incrível aí, né? Basicamente. Foi a inspiração. Aí depois ele vai lá e o Kraven engana ele também. E é preso, coitadinho. Peraí, como é que o Kraven consegue enganar esse gênio? Pois é. Meu trabalho, foi complicado. Mostrou uma banana pra ele, aí falou, vai, bate o Homem-Aranha. Tipo isso. E é isso, né? O Gibão. Ok. O Gibão também não tem uma evolução aí? Caraca. Cresce um rabo nele. Não, ele tem um lance que ele... Isso em pesquisa, né? De novo, nada... Bom, obrigado, agradeço. Super embasado, né? Ele tem... Antes dele falar com a Aranha, né? Ele já era um mutante, né? Ele tinha nascido com a... Com ele o rosto... Ele era feio pra caramba, né? Ele era... Ele tinha mutação, não de GNX, sabe? Tipo, nasceu sem apêndice, né? Tipo uma porra dessa. Peraí, não é ele era feio, ele continua sendo, ele não ficou bonito depois. E aí depois ele ganha os poderes dele, né? Então tem também um ápice dele, né? Antes de entrar pro crime, né? De entrar pra Legião dos Perdedores. Mas Arthur, ele é tipo o quê? É o pacote fera, né? É super ágil, pula e soca, é isso aí? Ah, é. Não. Mais ou menos isso, né? Até na ele primeira tem história dele, na primeira história dele, os poderes eram aquelas ervas do Kraven lá, não era? Ele não tinha poder mesmo. Não, não tem poder. Apesar de que você muda a Marvel Week aqui, ele é um mutante. O que eu vi, ele toma um elixir, né, um poder, né, um, sei lá, um potion, né, e acaba ganhando esse poder de extra força humana, de um pouco mais de inteligência. De que ele não tinha também. Nenhuma, né, cara? Pois então... Ele ficou com a inteligência de uma criança de 4 anos, né? Ele provavelmente não tinha inteligência nenhuma, ele, agora ele ganhou a inteligência de uma criança de 4 anos. Exatamente. E é uma evolução. Mas então teve um... me fala? Um retcon no Gibão falando que ele era um mutante? Eu não lembro. Ok. A mutação dele é ser feio. É tipo um cara que não tinha mandíbula, ou câmara, ou... Eu tava pensando aqui no negócio, né, cara? Pensa no seguinte, Magari, imagina um cara que tem um poder merda, sabe? Assim, eu sou mutante e o meu poder, sei lá, é botar ovo, sabe qual é? Isso não vai adiantar de porra nenhuma na vida dele e ele provavelmente não vai se chamar, tipo, eu sou o pato lá que tá na Paulista, entendeu? Não quero botar melhor ovo. Nem evitar a questão de Howard nem nada. O lance é, o cara bota ovo. Tá entendendo? E aí ele fala, porra, eu não vou lá na escola do Xavier e falar, oi, bota ovo. Entendeu? Ele vai falar, não, eu vou ser super-herói de outra coisa. Eu vou ser porradeiro, eu vou virar o Defender, né? Que é lá o personagem do qual o nome daquele filho da puta lá aqui? Era um herói retardado. E vira o Gibão, tá entendendo? Qual é o poder do Gibão? Sei lá, de repente ele a unha dele cresce rápido conforme ele rói. Isso sim é um poder inútil, velho. Isso sim é um poder inútil. O tipo da Jubileu. Causar luzinhas por aí. Pô, mas pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, essa garota tem utilidade. Mas aqui, no Angry Birds, tinha um passarinho que botava ovo, ele era útil até. Porra, é um bird! É que... Ele tá cumprindo o papel dele, tá ligado? É, ele pode ser útil. Minha cabeça explodiu aqui agora. Minha cabeça explodiu aqui agora, porque se a mutação do Gibão ser muito feia, o Mônio é um mutante em potencial aí. Porra, nível ômega, brother. Pô, eu ia falar a mesma coisa, ó. Eu fui mais rápido, eu acho. Eu ia falar do Magari, mas ele pode editar, então, Mônio. Tá, e aí a gente tem um cara que é muito parecido com o Gibão, entenda como você quiser, né? Que é o Urso Cinzento, né? O Grizzly, né? Porra. Super vilão. Então, eu não sei nada dele, eu só vi na Legião dos Perdedores. Basicamente, ele era um lutador de luta livre, e ninguém vencia ele. Ele falou, pô, por que eu não vou me vestir de urso, já que me chamo de urso, e saio por aí. Aí ele consegue uma vaga pra lutar no Tekken, né? Exatamente. Tekken? Aí ele é mais um vilão bosta que é enganado, ele acaba se unindo ao Chacal depois. Puta merda, esse pessoal foi feito pra ser enganado mesmo, né, cara? O QI deles esperava o quê? Pô, eu esperava que nem levantasse da cama, brother. Eu esperava que eles fossem regados. Pô, mas ele é o cara que com o Gibão fez a dupla símia. Olha, eu não vou te falar nada quanto a isso. Que é estranho, porque o urso não é símio, né, mas... Eu tô aqui me reservando ao papel de biólogo ficar quieto. Então... Cara, mas o líder da dupla que põe o nome. Não, fui eu que me atrapalhei, não é dupla cima, era urso e gibão, o símio prodígio. Ah, não. O símio vem daí, foi mal, foi falha minha. Ele é o mais evoluído que todos os símios, né? Ele era lutador, luta livre, e ele era meio revoltado com a vida, quebrava os... Ele era muito violento, né, na luta livre. Começou, fez o editorial metendo o cacete, tipo, perder a licença de lutador, ele ficou bravo, foi lá tentar matar o Jameson. Ah, deve ser tipo aquele o Pantera, né, da DC. O Pantera pelo menos é um pouco inteligente, né? Não muito. É, bem ou mal, ele ainda é uma referência. É que isso de... A gente tá falando de inteligência e tal, isso, só voltando no Giban, Gibão... Ah, é lá, agora eu tô me embolando. Só voltando aqui no Gibão, talvez ele é um Gibão mutante, não? Aí ele consegue falar como humano e tudo mais. Você está ofendendo os Gibãos. Mas então, e o que mais temos do urso aí? Ele é isso, né? Então é isso. Tem muito o que falar. Ele fez um exoesqueleto que, por algum motivo, tem formato de urso. Ele que fez? Não foi, cara. É, cara, ele fez isso com papel alumínio. Não é exoesqueleto, é só fantasia mesmo. Halloween, sabe? Ele conseguiu um exoesqueleto. O Giban ter uma armadura, eu entendo. É o Giban. Mas o urso, não. Ok, e é isso. Né? O único que tem um poder respeitável na Legião dos Perdedores, mas o cara não é muito inteligente, por isso que ele tá lá. É o cara que poderia ser um grande vilão, mas é incompetente demais pra isso? É o Mancha, porque o poder do cara é... A gente já falou isso várias vezes aqui em outros programas. Ele tem um poder bom, né? O poder é legal, dá pro cara fazer altas coisas com o poder. Daria, né? Se mudasse a cabeça. É. Que... É ele, enfim, né? Mas infelizmente ele tem um buraco no lugar da cabeça. Eu tava só esperando pra ver quem ia dar esse tiro. Porque assim, cara, é muito merda, cara. O cara é um buraco. O poder dele é abrir o buraco. Ele junta lá com o canguru, que também tem a bolsa dele, pronto, abre uma zona. Cara, essa frase, o poder dele é abrir o buraco, fora de contexto, é tão estranha. Pois é, meu. Você sabe que, né? Isso com certeza vai ser usado como esquete, né? Vai ser usado como piada. Eu não consigo imaginar que toda hora ele vai estar lá alguém falando: "E esse buraco aí, hein? Já entrou e saiu muita coisa daí." Ele, Mas o cara, ele poderia usar os poderes dele pra fazer cada inimigo dele se matar facilmente, sabe? Uhum. Bicho, ele tem o poder do Portal, cara. Exatamente. Só que ele pode abrir múltiplos, né? Pois é. Então, enfim, a inteligência dele o coloca ali na equipe, mas ele é o líder da Legião, não é? Preciso falar que ele também era aliado ao Rei do Crime, já que nenhum desses faz sozinho as coisas. E o Rei mas do Crime enganou ele? Não foi enganado. Que coisa, não? O Rei do Crime contratou ele pra tirar um pouco de gordura, né, da barriga, alguma coisa assim. Olha aí, fez os buracos da lipo do Rei do Crime. Não funcionou. Pera. Não funcionou não, porque o Rei do Crime não tem gordura, é tudo músculo, nós sabemos disso. É verdade, né, cara? Eu tava lembrando que uma vez que eu tava vendo, acho que era uma teia do Aranha 12 ou coisa assim, que tava lá, ah, não, seu gordão, vou arrebentar o gordão. Aí chega lá, não, isso aqui é puro músculo. O cara podia estar até lá fazendo a queda de braço no Falcão, campeão dos campeões, sabe qual é? Opa, virou o bonezinho pra trás? Inclusive no episódio do Aranha, naquela série de 94 que aparece o Mancha, é a primeira vez que o Rei do Crime fala essa frase aí. É um músculo. Não. É tudo mentira, né, gente? Ele fala isso pra tentar se convencer que não é gordo, né? Mas aí todos os capangas falam, olha só, eu acho que a melhor forma que já se mostrou essa força do Rei do Crime em termos do corpo, né, de ser gordo e tudo mais, eu gosto muito do Rei do Crime que foi feito pelo Michael Clarke Duncan, cara. E o cara era só músculo, brother. Não, do Michael Clarke Duncan é um caso, é a única coisa que se salva naquele filme, pô. Com certeza. Eu não vou entrar nessa discussão, senão vai rolar uma guerra civil aqui, então... Ih, não, esse aí já foi, já vazou. Você gosta do filme, é isso? Não, mas tem elementos dele que eu acho que se salvam razoavelmente não, bem. Na verdade, eu até gosto do filme, só que não é Demolidor. Ah, isso é verdade. É. Teve um cara que se divertiu fazendo aquele filme e esse cara foi o Colin Farrell, porque não levou nada a sério. Ah, e dava pra levar. Tá, eu entendo ele. Muito bem, então essa é a Legião dos Padrinhos, né? Legião dos Perdedores. Oh. E a gente... Nunca um nome foi tão apropriado. Exatamente. E a pergunta que eu faço é, eles se deram esse nome ou foi a mídia que deu isso? Vocês são uns merdas. Parou ele mesmo. Falou, vamos nos chamar, sei lá, a Legião dos Perdedores. E... Nossa, e pularam e ficaram paralisados no fim do episódio, né? Tanto... Mas o que é? Eles sentaram na mesa, fizeram um brainstorm, vamos não fez, um brainstorm no máximo puxou a descarga e desceu. No brainstorm, brain não tem. E aí eles sentaram e falaram assim, o que, que a gente tem em comum? Todos nós temos cagamos pro Homem-Aranha, é isso? Não, todos nós somos cagados pelo Homem-Aranha, né? Ele não leva a sério ninguém. Então todos nós já perdemos uma vez para o Homem-Aranha, então somos a Legião dos Perdedores. Porra, por uma vez por semana. Uma vez por semana, cara. Os caras batem cartão, chega, Aranha, cheguei para tomar um tapa na cara. Mas eu tô com na capa que tem a origem deles lá, tá aqui, não é o Sexteto Sinistro, não são os emissários do mal, é a Legião dos Perdedores. Aí, olha, você deve estar brincando. Eu acho que na história eles não se dão nome nenhum. Eu acho que é... Não, sim. É Perdedores, não é? Vou achar aqui já. É um negócio assim. Mas assim, a Legião dos Perdedores, eles apareceram alguma outra vez? Como equipe, acho que não. Pô, então eles apareceram como o quê? Eu sou a Legião dos Perdedores, sou o único. É, os personagens solos. Ah, então o cara fala pela empresa. Como Legião, eu acho que não. Porque nem na... Se eu não tô enganado, nem na própria história eles se dão um nome, sabe? Como nome de equipe. Então é só os quatro personagens juntos. Então não, ninguém chegaria falando aqui, eu sou da Legião e tal. Pois é. O Aranha chama eles assim, depois, aquela hora que eles meio que capturam o Aranha, estão discutindo o que fazer, se brigam sozinho, depois o Aranha mostra que não tava desacordado porcaria nenhuma. E ele chama os caras de Legião dos Perdedores. Seu nome Tá. Aí faz mais sentido. Ah, eu tô dando uma olhada na revista aqui. Original, o Urso fala, que o Urso é meio líder, ele fala assim, vocês parem de brigar aí, que eu deixei vocês entrarem no meu esquadrão de vingança do Homem-Aranha, Spider-Man Revenge Squad. Beleza. Olha, e de repente Legião dos Perdedores se torna sonoro, né? Muito bem. E é isso, né? A história é basicamente eles se unindo lá pra acabar com o Homem-Aranha, na fase ali da crise de identidade, né? Então ele não está aparecendo como Homem-Aranha muito e tal. É, nessa origem quatro lá, né? Nessa história da origem deles, o Aranha é o Aranha, sim. Ele ainda é o Aranha. Ou depois da crise? Um pouco antes? Ah, tá. Porque o Aranha não pode ser o Gibão, né? Nem o Gibão pode ser o Aranha. Nossa, peraí. Caraca, bugou aqui, de repente eu fiquei meio Gibão também. Foi um momento filosofia, cara. Certo, então a Legião dos Perdedores apareceu dessa vez. Mas tem um negócio que poderia unir outras legiões de perdedores, porque o que não falta pro Aranha são personagens vilanescos B. Porra, Coelha Branca, tá entendendo? Cardíaco. Cardíaco, cara. Pelo amor de Deus, o cara dá um pulo, morre. Não, calma, para só um minuto. Victor, volta pra mim no cardíaco. Esse eu não conhecia. Qual que é a função do cardíaco? Cara, o cardíaco eu lembro basicamente que era um cara... Até uma história eu acho que era desenhada pelo Eric Larsen, cara. Que era um médico, alguma coisa assim. Ele se vestia de preto com umas coisas brancas, com uma merda lá que parecia aquele de ecocardiograma. E andava com um bastão, maluco, dando choque nos outros. Ele tinha um desfibrilador na merda do bastão e ficava... Choque! Apareceu umas duas, três vezes e eu não sei por que apareceu a primeira. Mas o cardíaco ele não é exatamente um vilão. Ele é um cara que foi incomodado, eu lembro disso. É, ele é tipo um anti-herói. Ele fazia tem toda coisas. Uma história de pesquisa médica, o irmão dele tinha morrido, tem todo um background que ninguém dá mínima dele. Tu lembra de um outro babaca que apareceu numa revista só, acho que o nome dele era Chacina, que tinha uma parada dessa aí também que... Sim, ele usava uma roupa, uma armadura. Isso, lembra muito até aquela roupa que o Speedball usou depois do problema lá da Guerra Civil, né, que ele tinha uns spikezinhos, lembra bastante aquele negócio. Então ele apareceu só por uma, tomou 3 tapas na cara... Foi chacinado e foi embora. Ele, na verdade, era a representação do que ia acontecer com ele. Então aí estamos aí, cardíaco, vai ter um ataque cardíaco, vai morrer, o Chacina vai ser chacinado, o Gibão vai, e o Cinzento vão pro zoológico, o Canguru vai pro saco. Ou pra bolsa. Ou pra bolsa. E o Mancha, meu irmão. Não vou falar dos buracos dele, não. O Mancha acaba percebendo que o buraco é mais embaixo. Olha aí, nossa. Cara, você tá no podcast certo. Você precisa participar mais vezes com a gente, viu? Se quiser, já põe o efeito aí dos trapalhões já. Certo, a gente tem a Coelha Branca, né, que ela aparece várias vezes. Tem o Morsa também, o Morsa. Exatamente. Eu lembro que fez o Homem-Aranha rir que nem o filho era puta. Ah, não, por que ele iria rir? O cara tem os poderes e a força e a agilidade proporcionais a uma morsa. Agilidade de uma morsa. O melhor do morsa, eu acho que tá no símbolo dele, que é uma parada meio Bauhaus, né? Um W, né? No peito. É, de Aurus, né? Sim, mas é ridículo demais, cara. Mas ele é forte, pelo menos, né? Pelo menos isso. Do outro lado, você consegue fugir dele andando, sem pressa. Eu entendo, eu me identifico. E a Coelha Branca é uma filha de ex-magnata aí, ou alguma coisa assim. Um cara que foi pego no mensalão da vida e pegou esse dinheiro e começou a investir em cenoura. Tipo Mário Gomes, sacou? Ela é viúva de um, não é? É golpe do baú. Ah, é verdade, um negócio desse. E ela mesmo casou com o velho lá e o velho morreu. Ou foi morto, ou morreram com ele. É tipo a Anne Nicole Smith, né? Não, mas eu acho que a Coelha Branca poderia ser bem mais aproveitada do que os vilões secundários aí, cara. Ela é bem aproveitada, com certeza. Com certeza. Brother, não só aproveitável e muito honorável, Mônio, mas também o lance de representatividade feminina, legal, dá um status maneiro para uma vilã que se acha realmente cabeça criminosa e não sei o quê. E lembrando que antes de existir essa armadura robô coelhinho do Batman, que o comissário Gordon tava, ela tinha um robô gigante de coelho, brother. Sim. Bacana. Ô, bacaníssimo! Já que a gente tá falando de vilão respeitável, a gente tem o Metaloid também, né? É, o Metaloid, que... ele é citado na... citado não, né? Referenciado visualmente na primeira temporada do Demolidor, né? É. Exatamente. Tem as patas dele lá. Pernas. O Metaloid nesse universo MCU, ele seria o quê? Aqueles caras que ficam na praça pedindo dinheiro e andando de perna de pau? Mas ele tem o grande poder de esticar as pernas, né? Poder não, né? A armadura que... Ele fica passeando por aí. Aliás, Eric, qual a tradução correta pro nome dele, Eric? É Homem Perna de Pau. Não era Pernalta, não? Pensei que chamavam ele de Dalcinta. É uma adaptação. Dalcinta. É Pernalta. A tradução... A fiel é Homem Perna de Pau, mas Pernalta foi usado. Quer dizer que o poder dele é caminhar por aí. Você falou que ele tem o poder de esticar as pernas. Exatamente. Ou de pedir carona lá do outro lado do país, né? Ok, tá certo. Muito bom. E vamos falar do sapo? Bom é relativo, né? homem sapo. Ambos os dois homens sapos. Ah, verdade. O Eugene, pai e filho, né? Um era vilão, depois desistiu de ser vilão porque viu que só ia apanhar. Pelo menos nisso ele teve um pouco de inteligência. Teve uma história envolvendo ele, o Aranha e o Capitão América, né, cara? Sim. Eles até de vez em quando. Eles são bem. É bem. Eu já, não sei, não, é muito forte falar que eles são bem utilizados, mas. eles são peças, utilizados, né, bastante. Eles são peças ali que compõem outras histórias, mas em si eles não são nada importantes, né? Tanto poderia ser qualquer outra peça compondo isso. Tanto que na história que mostra no que aconteceria se a Tia May fosse picada pela aranha, né? O grande vilão da história é o Homem-Sapo. importância. Olha, isso aí é bom, Magaren. A gente pode colocar que o primeiro, o Eugene, ele foi namorado da tia May, cara. Essa aí a Marisa Tomei, tá entendendo? E aí ela meio que teve problema com ele antes de conhecer o Ben, tá entendendo? Aqui, só um comentário pra gente organizar aqui. Vamos fechar quem que vai estar nessa... É, vamos citando um monte aqui, depois a gente decide. Pois é, eu acredito que a gente citando o máximo de imbecis possíveis, a gente consegue fazer um leque que a gente consegue aproveitar, fazer uma sinergia interessante entre eles. Sim. Eu só vim pra cá pra citar uma engrenagem. Então é... engrenagem, um grande nêmesis de Rocket Racer. Olha, um negócio interessante no Homem Sapo, cara, não sei se só eu tenho essa visão e acredito que só eu mesmo tenha, mas é que ele tem muito do Rock Balboa, né? Um cara que é um perdedor, que começou tentando uma coisa no crime e depois enveredou para ser uma pessoa melhor e passar um exemplo melhor pro filho, e o filho acabar seguindo os passos dele, ou no começo não admirar tanto o pai e depois ver que ele é uma pessoa boa, né, com todo o histórico pregresso dele, e o Homem-Sapo representar de alguma forma o ambiente, a Little Italy, onde ele atua, mais ou menos. É, e a boca da fantasia é meio torta mesmo, né? Então. Olha aí! Meu Deus, para, porque eu tô imaginando o Sylvester Stallone vestido de sapo, bro. Não precisa, é só pintar de verde. Já estamos com escalação de tipo de elenco, que maravilha! Pena que ele tá no espaço. É verdade. O cara consegue ser o Cable e o Thanos? Por que, que o outro não pode ser? Mas é outro universo. Apesar de que é verdade, eu vou aproveitar não, essa bola é levantada, porque está Sim. Stallone lá fora, mas não quer dizer que deixou o filho aqui. Chama lá o Peter Petrelli. Meu Deus mas do céu. Mas aqui, a Sony pode fazer os filmes independente do universo Marvel. Poder pode, aqui. Querer será? Duvido. Na verdade, okay. É o contrário. Na verdade, isso aí é o contrário. Ela poder fazer, querer fazer, ela quer. Mas será que pode? A capacidade dela vai ser. O Legião dos Perdedores tem que estar na Sony mesmo. Quer fazer, conseguir, não sabe. Só quero deixar registrado que eu acho mais negócio fazer um filme da Legião dos Perdedores do que um filme do Venom. Mas aqui, se a gente quiser fazer um filme ao nível da Legião dos Perdedores, tinha que estar na Fox. Não, aí eu acho que perde um pouco da classe, sabe? Existe ainda uma certa classe na Sony. Porque pra ter a qualidade aí... Enfim. Vocês já descartaram o Sci-Fi Channel mesmo? Já. Olha, tem um camarada das antigas que eu não sei se de repente podia ser bem utilizado, mas eu acho interessante o conceito do colmeia. Não, colmeia não, perdão, enxame. Mas o enxame ele é um pouco perigoso mesmo, ele não sei se ele entra nos perdedores. Não, mas aí é que tá. Olha só, o que aconteceria se você fosse devorado, tá, por abelhas africanizadas? Você morreria, brother. Tá entendendo? E se a gente de repente coloca, acredita, tipo no começo de Kick-Ass, que tem o cara lá em cima do prédio, pula pra voar e se arrebenta lá embaixo, aí você acredita que o cara vai ser picado, devorado pelas abelhas e de repente, não, ele morreu mesmo. Interessante, ele seria um prequel do bom, se tiver um enxame começo. Se tiver um enxame, já sabe qual ator eu vou sugerir, né? Nicolau Gaiola. Não tem isso. É muito bom, cara. É a cena, né, da abelha do Pacanto. Caraca, começar com ele, cara, na Shield, de repente. Vamos dizer assim, que foi na Shield. Olha aqui essas abelhas, manda lá o Dr. Gaiola. Aí vai ele lá e começa a mexer. Ah, meu Deus, as abelhas, ah, elas são especiais e eu morri. Legião dos Perdedores. Tá, outro camarada que eu acho estranho, né, pra participar, não o doutor em si, mas é o Iguana, que é o inverso do Lagarto. O inverso do Lagarto é o cara que apareceu no uma das coisas recentes do Novo Dia lá, que era Pareceu o lagarto do avesso. Eu até medo de ver o que é isso. Ele falou em vez do lagarto, imagina um lagarto virando um humano. Mas, não, mas era mais ou menos uma parada dessa. Era um lagarto que era uma cobaia do Kurt Connors, e aí, de repente, ele começa a ficar humanoide, sacou? Eu acho que apareceu em um, sim, sim. Dois. Mas, não, mas pra funcionar como reverso do lagarto, ele tinha que perder o braço no processo. Exatamente. Olha, muito bom. Muito bom. Não, eu acho que esses caras absurdos, que é absurdo você ter o iguana, é absurdo você ter um enxame, ele pode aparecer tipo o que apareceu nesse filme merda que passou, não sei se vocês viram, Batman vs Superman, que tem uns negócios no monitores que mostram os arquivos dos meta-humanos e tudo mais, e aí mostrar essa galera absurda surgindo e morrendo na sequência, sacou? Gostei da ideia, interessante. Legal, interessante. Ah, teve aquela fase dos quadrinhos os grandes jogos lá que era todo mundo saindo na porrada, era exatamente esses vilões bosta aí, acabam se matando. Pode aproveitar alguma coisa, tipo, tinha aquele joystick, tinha umas coisas bem toscas. Onde que o Girinossauro vai entrar na história? Girinossauro? Meu Deus, esse eu não sei. Vocês não conhecem o Girinossauro. Tem uma linha de revistas dos anos 70 do Homem-Aranha, chamava Spidey Super Stories, né? Que era uma revista mais voltada para as crianças. Ou pro gibão e pro urso, né? Não, aí já era voltado demais. Exatamente. E aí, nessa revista lá tem uma história que aparece o Connors fazendo umas experiências e tal, e tem como se fosse um girininho, sabe, dentro do aquário lá. E aí cai a fórmula do lagarto lá e ele vira um dinossauro gigante, sabe, no meio de Nova York. Aí nós apelidamos ele carinhosamente de Girinossauro. Que bom! Cara, representativo nas histórias do Homem-Aranha. Que bosta! Não, beleza. Pior que é melhor deixar essas revistas de lado, porque todos os... Caramba, dá uma legião de verdade, no sentido de legião da palavra. De perdedores. Com certeza, né? Cara. Tem uma cara galera... pode falar. Tem um cara que chama The Birthday Bandit. É um cara que assalta aniversários. E o Muralha? Parede. Parede. Não, o Muralha tá no gol do Flamengo. Parede. É o único que efetivamente derrubou uma aranha, pô. É um cara vestido de parede. Ah, não, brother. Não é isso? Tipo homem sanduíche, essas coisas que vem de ouro. É, exatamente. Ouro. Basicamente. Então é melhor deixar essas de lado. Tinha um que era o The Tall Man lá, que era tipo o rebocador, que era o cara que sempre quis ter um caminhãozinho de reboque, ninguém deu pra ele. Aí quando ele cresceu, ele criou o reboque lá e saiu rebocando o carro de todo mundo. Esse era o ato criminoso do cara. Assim. Olha, tô me identificando com esse cara pelo seguinte, meu objetivo de vida é aos 70, 75 anos, ter um carro forte, desses aí, tipo ProSegura, essas coisas assim, pra eu andar aqui no Rio, na Avenida Brasil, e arrebentar a filha da puta, tá entendendo? Esses caras que ficam andando na faixa seletiva e quando tá chegando assim a câmera, ele quer entrar na faixa normal, não vou deixar entrar. Eu vou ser você, o muito carro bem. Forte, tá certo, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu arrumei um objetivo. O ProSeguro vem. O Moni mandou a imagem do The Wall. Aí, meu Deus. Se vocês conseguem ver. Eu vou abrir isso agora com certo medo, certo pesar. Eu vi que ridículo. O mais legal dele é que essas histórias das super histórias aí era baseado no programa que tinha, que era o Alex Company. Umas mini sketches que o Aranha participava. Isso aí é uma quadrinização de um episódio, ou seja, tem um episódio que aparece um cara vestido de live action. Temos o parede em live action. Tá vendo? Olha só. Ok, muito bem. Tá, de mais ridículos aí o que a gente tem mais pra colocar? Porque assim, tem uma galera que já apareceu no universo estendido do cinema da Marvel, né? E que tá preso, que é o caso do Abominável, né? Ele tá preso e o que aconteceu naquele filme é condizente com o MCU. Aquele babaca, o Justin Hammer, que só faz coisa que não funciona, que eu acho ótimo, de repente, uma coelha branca da vida, encomendar todas as suas armas ou traquitanas com ele e tudo falha. O Canguru também, pô. tá certo. Não, mas aí é que tá. Se você for colocar a Coelha Branca como sendo a cabeça do time, tá entendendo? Que convoca e imune a galera pra fazer as coisas do mal dela e tudo mais, ela vai pegar todas as traquitanas com esse Justin Hammer. Gostei. Garantido sucesso. Bom, eu adoraria ver isso, principalmente porque se você vai fazer o Engrenagem, é dele. Exatamente. E... é que só... ninguém falou tem do Besouro. O... né? Ah, mas o Besouro é bom, cara. O Besouro, o Corisco, é, como é que é o... aquele outro, o Homem Hídrico. O Sinistro. É, o Sindicato Sinistro. Ele é na bom. Na verdade, nós estamos falando de vilões nível D ou E, né? O Besouro, esses caras, é nível B, C. Sim, ele é nivelado ao Rino, cara, que é um imbecil também, mas foi um imbecil que deu mais certo, né? Até porque é um imbecil poderoso, é, né? O Rino soube usar a cabeça, pelo menos. Bastante. Nossa. A gente poderia deixar com o braço direito da... braço direito, não, como o capangão particular da... Coelha Branca, né, que é aquele cara que só fica do lado calado e tal, o Marco, o Homem-Montanha. Marco, o Homem-Montanha, a seu favor. Basicamente, o cara forte, que só fica falando, eu, Marco, Homem-Montanha, farei isso, sabe, tipo, aquele capangão que fica do lado do vilão principal. É isso, aí. Eu ainda acho que o Morsa teria, mais... é, utilidade representativa nisso daí. A gente pode passar alguma coisa do Marco Homem-Montanha pro Morsa e depois ele assumir ser o Morsa, tá entendendo? A gente pode contrair os dois personagens. Morsa Homem-Montanha. Marco Homem-Morsa. Ó, Marco Homem-Morsa, ele pode se confundir com essas porra. Eu não consigo Marco. Entender esse negócio de ter o dois. Nome é Marco, o Morsa Montanha. Ah, não. É, calma. Ok, bem. Eu gosto. Eu ia falar do Cérebro Vivo, mas o Plot ressuscitou o personagem recentemente, então... então já automaticamente vira bosta. Porque ele não era bem um vilão, né? Mas ele foi o mais perto, ele foi o que chegou mais perto de revelar a identidade do Homem-Aranha nas histórias clássicas. Mas não era precisa? Na história o Aranha passava a história inteira falando alto, mas eu tenho que pegar ele antes que ele revele que eu sou o Peter Parker, gritando pelos corredores da escola. Cara, tem dois caras que eu acho ótimo aparecer e de repente, não sei citado se eles vão participar da equipe mesmo, que é o Gatuno, que bem ou mal ele já foi citado, né, agora no Homecoming, e tem o cara que já apareceu no Demolidor, que é Gladiador, não é o nome dele? Que é Retarda também. Sim, que é o... inclusive foi onde apareceu o Metaloid lá. Isso, isso. Só as pernas. As pernas do Pernalta. Aí você vai ter um camarada que é vilão e manco ainda por cima, mas o cara é porradeiro. apareceu só as pernas do Metaloid, 80% do personagem. Ou seja, Taloid tá lá, só faltou um Mi. Pra toda essa turma aí se locomover, eles precisam de um veículo. Eles podem se locomover com um caminhão. Lá vem. Até sei que vai ser o motorista. O Navalha, claro. Mas o Navalha não é vilão, pô. Ah, mas ele chega, ele pode chegar igual ele foi também. Que a primeira vez que ele apareceu com a regra 178, saindo na porrada com a aranha. É, a regra 178. Confundido com alguma coisa, depois ele passa. Mas ele passa pro lado do bonzinho, ou bosta. Por que a gente não coloca o cara que é rebocador, cara? O cara rebocador, ele reboca os outros num container, fica deixando o rastro do container no chão. Você tem certeza que você quer incluir a galera do Spider Super Stories? Porque a munição é grande, a munição é grande. É o spoiler. A munição é grande, mas é sujo, é faca enferrujada. Tem um cara lá que chama Spoiler. Navalha pra quem... O Otto ia adorar esse vilão. Ele joga torta na cara dos outros, ele puxa a cadeira que a pessoa vai sentar, é o cara, é Sacana. Sacana é o nome dele? É bem possível. Não, é o spoiler. É o homem spoiler. A gente pode modernizar, né? Ele é o cara que chega colocando o final de filme no Facebook. Mota. Porra, é o Mota, velho. Cara, eu já tenho dois objetivos na vida, você é o spoilador do carro forte. Pô, pior que é um poder razoável, né? Tá no meio da luta com o cara e fala assim... ah, vai acontecer isso no Game of Thrones. Aí o cara dá aquela desestabilizada. Aí vai, ai, não, você me contou. Aí é a hora que dá um soco na fuça. Exatamente. Se ele derrubar um, já aí. Tá contando, pô. Olha aí, o cara é tipo um cigano, ele pega a mão dos outros e lê. Não, tudo bem. Aí, vamos dar prosseguimento. Eu pensei aqui numa coisa meio doida, cara. E se de repente a Coelha Branca a gente adaptasse como irmã ou meia-irmã do Justin Hammer? E ela herdou tudo que era de dinheiro. Porque assim, bem, ele sendo um bosta do jeito que é, mas ele conseguiu um dinheiro, ele conseguiu um contrato pra cacete, cara. Até aleijou no meio do caminho aí algumas pessoas da aeronáutica e tudo mais. Mas o lance é, ele tem uma grana. E se de repente essa grana passou pra ela? E ela pega esse espólio da família, que é essas ideias mecânicas aí, e bota pra jogo. Só que ela não sabe como é que funciona. Tipo aquele cara lá do Chapolin fala, ah, isso sim parece um invento aí. É verdade, é. Só falta descobrir o que faz. Olha, é que ela poderia... Ela poderia essas ser esposa ideias dele. E a partir avançadas. Da morte dele... Olha aí, essas ideias mecânicas avançadas. Ah, sim. Eu só quero falar antes que fique muito pra trás. Na hora que o Moto começou a falar, se a gente adaptasse ela pra ser irmã ou meia-irmã, falar Justin Bieber. Ele falou Justin Hammer. Falei, pera, Justin Bieber. Ah, não. Então vamos. Nossa. Mas aqui, ela poderia ser a esposa do cara. É, mas ela casa aí, com o velho, cara. Porque assim, pelo que eu entendi, a Coelha Branca, ela tem uma crítica direta na Nicole Smith, que casou com um velho de 82 anos, deu meia sarrada nele e ele morreu. Morreu feliz, pelo visto, né? Não, com certeza. Mais ou menos, meia, né? Mas é porque ele morreu no caminho. Né? Ele morreu, é. É, pelo menos vocês paga meia. Vocês conseguiriam me explicar a relevância do Justin Hammer? Por exemplo, ele deveria aparecer... Porque o que eu penso é, ele poderia ser uma alusão a um contraposto do Stark, por exemplo. Enquanto o Stark faz as invenções deles que vão pra guerra e que dão certo, o Hammer, né, o Hammer seria o cara que faz as invenções e que são baixo custo e que dão errado, né? Então o pessoal compra tudo, os vilões compram tudo, porque na verdade os vilões não têm tanto dinheiro, ou deveria ser, são muitos vilões e a Coelha Branca deveria comprar para todos, ou herdou, né, esses gadgets dele, mas eles dão errado. Então mostrar o Hammer como Industrias Wayne, né, ou Stark Industries, né, mostrar ele em pedaços como uma marca, né, como uma brand nas coisas que ele fez. Arthur, eu acho que você tem uma ideia que semeia legal, aproveitando até o Homecoming. Porque assim, vamos dizer que o Justin Hammer ele foi preso. Isso aconteceu no final do Homem de Ferro 2. E aí, ele sendo preso, ele tem que colocar os recursos dele, né, a riqueza dele, todos os bens... pra jogo, tá entendendo? Fala assim, ó, isso aqui vai ter que virar espólio pra poder pagar toda a merda que você fez. Só que todo mundo sabe que o que ele criou é merda. Né? Não vai poder usar nem nada. Então o que que acontece? As pessoas, entenda, a Coelha Branca começa a pegar isso daí e vender pra vilõezinhos, como você falou. O cara vai, começa a fazer. Só que aí começou a dar merda porque o Abutre começou a vender coisa boa com tecnologia Chitauri, com o que aconteceu do Homecoming. E aí ela fala, pô, tô perdendo porque o dele funciona e o meu é uma bosta. Ah, maldito Justin Hammer do cacete. E aí ela vai começar a juntar uma galera pra reforçar as partes de ideias mecânicas e a gente aproveita esse elo. Só que ela não dá muito certo. Inclusive, como o Homem-Aranha destruiu lá o negócio do Abutre, ela poderia juntar uma galera até como uma precaução, né? De tipo assim, ó, o outro cara lá que tinha armas melhores e tudo mais foi derrotado por causa desse moleque aí. Então, ah, a gente olha, tem que interessante. Criar a nossa defesa. Isso, e outra, com isso time, tudo, a nossa legião. Exatamente, ótimo, legal também. E com isso tudo, Eric, o camarada ele começa a vender pontos de furgão, tá entendendo? Vendendo, olha, eu tenho aqui tipo como é que é o perigo do Todo Mundo Odeia o Chris. Chega, olha aqui, cara, eu tenho aqui uma parada que você tá precisando, ó, tem aqui um chifre. Ah, mas a armadura eu vendo à parte. Acho bom. Beleza. Então, uma coisa é certa, a gente tem a coelha branca nessa parada aí. A gente pode fazer também com que a tecnologia do homem sapo, né, grande tecnologia do Hermola, também tem a ver com tecnologia do Justin Hammer. Ou seja, ganha um plus com o negócio do Justin Hammer. E aí pode até rolar um conflito com o canguru, porque, pô, dois saltadores, meu irmão. Eu sou saltador e tenho bolsa, brother. E você, o que que tem? Tem nada. Você papou mosca, meu amigo. Eu sou muito mais evoluído que você. Quer ser melhor que eu? Dá teus pulos aí. Olha aí. É pra ser ruim, viu, brother. A gente já viu que o Mota tem um favorito aí, né? Entre os saltadores. Pô, se não puder colocar o carro forte no meio, vai ele mesmo. Ah, eu acho que então... vale a pena citar também, porque assim, o eu não colocaria, por exemplo, o Puma, porque eu acho que ele é um personagem até bom, cara. Né? Mas eu colocaria uma citação, de repente, já que foi citado Engrenagem, o Rocket Racer, cara. Por mim, cita-se à vontade, hein? Que não é um cara de skate, é ridículo por natureza. Pô, e que é de skate e anda na parede, é estilo Matrix, cara. E alguém abre a porta quando ele tá passando. Ah, se é estilo Matrix, cara, então é ridículo mesmo. Tem que aqui. Muito ridículo. E te digo mais, imagina que problemaço vai ser o Rocket Racer tendo que bater de frente com um cara que faz buraco. Aí... Gostei. Cara, só abrindo um parênteses, eu lembro quando eu assistia desenho dos X-Men e tudo mais, que aparecia, eu tô falando de desenho porque foi visualmente é o que me fez pensar nisso. Quando aparecia o Mercúrio correndo pra caramba, aquele negócio tudo, eu ficava assim, gente, tem pelo menos meia dúzia aí que consegue levitar as coisas, levita o cara, sabe? Acabou o poder. Pois é. Isso daí, se eu não me engano, foi usado no X-Men Evolution, cara. Em um episódio isso aí foi usado. Não, em mais de um, cara. O Mercúrio, ele é levitado. Ele é levitado constantemente, mas ele tem as saídas dele, entendeu? Agora eu não vou lembrar os episódios, o que que ele fez, né? Mas eu lembro que ele faz um vórtice de ar. Ele só precisa chegar na saída, mas ele não consegue correr até lá. Ele faz um vórtice de ar, né? Tipo flash, sabe? Girando o braço, uma parada assim. É, e um Zé derruba. Genérico mesmo. Faz uma hélice. Mas aí o Rocket Racer eu achei interessante também, cara. E ele poderia não ser tão merda assim, sabe? Ele só seria juvenil, sabe? Eu te digo mais, sabe? Uma parada vergonhosa, não merda, sabe? Ele seria vergonhoso, mas não merda. Não merda, mas assim, pense no seguinte: a gente tá lidando com perdedores. Imagina um camarada que ele foi skatista quando era bom ser skatista, anos 80, anos 90. Só que depois disso, deu com burro na água, né, cara? Não conseguiu mais nada. E aí ele volta, tem a oportunidade, pô, tô aqui com um skate bacana, maneiro, sem patrocínio nenhum, sou um velho de, sei lá, uns 45 anos, quase 50 anos, vou voltar a andar de skate, isso é ridículo. Um cara que ficou parado mó tempão e volta, eu sou o Rocket Racer, hein? Não, eu acho que o Rocket Racer é até o nome que ele usava nas competições. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do Hypno agora. Hypno Hustler? Isso. Eu nunca lembro o nome inteiro desse imbecil. É o cara que hipnotizava as pessoas nos shows. Cantando. Falava, me dê seu dinheiro, me dê seu dinheiro. Ah, hoje em dia ele trabalha na Igreja Universal. Blipa isso. Personagem extremamente relevante também para as histórias do Aranha. Em vista disso. Acho que a única revista que ele saiu, que tem ele, acho que não saiu no Brasil, não foi? Saiu sim. Teve uma com o Deadpool também que ele apareceu de novo. Aí sim. E aí a gente tem que pensar no seguinte: qual vai ser o agente complicador para que essa galera participe? Porque assim, eu não vejo essa galera como tendo uma missão tipo do Esquadrão Suicida, que teve aí. O filme é uma bosta, tudo mais, beleza. Só que ali eles não estão se tratando como vilões em si. Eles são, em teoria, heróis descartáveis. Né? Estão ali para cumprir um contrato, estão ali para cumprir uma demanda e depois é o que Deus quiser. Qual seria a grande ameaça? Porque a gente já sabe que o Abutre tomou o mercado das armas do Justin Hammer durante um tempo, mas só que com a saída do Abutre, mas ainda existe o Consertador? Será que ele continua fazendo isso? Será que o intento da Legião dos Perdedores é conseguir pegar o Consertador para lidar com as armas do Justin Hammer e melhorar com tecnologia Chitauri? Ou até pegar o restante das tecnologias Chitauri que ficaram, né? Porque o Abutre foi preso, mas só a mercadoria que ele ia pegar que foi apreendida, né? Teoricamente, ele tinha várias coisas guardadas. E lógico que essas informações sobre as armas que o Abutre estava passando adiante chegaram aos ouvidos da Coelha Branca e dos outros, porque eles são bandidos, né? Todo mundo comprava, e na boca miúda tudo ali roda. Exatamente. E eles, a gente tem a figura do Gatuno também, né, Eric? Porque, assim, o Gatuno, ele é bandido, ele pode estar nesse filme também, se for o caso. Se bem que o Donald Glover está muito requisitado, provavelmente ele não faria uma participação muito longa. Falar que, assim, a motivação para eles fazerem algo, a gente ainda não definiu exatamente o que é esse algo, mas a motivação é, eles estavam na miúda ali porque tinha o Abutre, que era um cara que estava dominando tudo e, inclusive, tinha poder o bastante para acabar com eles, né? A partir do momento que o Abutre sai de cena, nunca ouviu falar da Coelha Branca e tudo mais antes disso, por causa do Abutre, né? Ele saiu de cena, a gente vai começar a ver ela tomando o mercado, entre aspas, né? E o interessante é que isso é cronologicamente interessante, né? Porque o Homem de Ferro 2, ao seu término, foi bem antes do Vingadores 1, quando chegou a tecnologia Chitauri. Isso aí casa bem cronologicamente com a narrativa. Sim. E aí, como os funcionários, vamos dizer assim, da Coelha Branca não são dotados de tanta inteligência assim, então o Homem-Aranha vai tomar conhecimento que tá aparecendo cada vez mais vilõezinhos, né? Por mais idiotas que sejam. Inclusive, a gente pode usar algum desses vilões para ser derrotado já logo no início, né? É justamente o Homem-Aranha descobrindo a existência deles. Então, o Enxame que o Mota citou no começo. Não, mas o Enxame nem seria derrotado, né? Ele se morre. Então, ele se morre assim mesmo. Ele se derrota sozinho. Não, pera. Poderia ter um vilão sendo derrotado pelo Homem-Aranha no início. E aí, com medo do cara, fala, né? Que, eu comprei em tal lugar essa roupa aqui. O Homem-Aranha vai nesse lugar e começa a seguir um cara que acabou de comprar. E esse cara que acabou de comprar é o Enxame, entendeu? Pode ser. Eu tenho E aí, a hora que ele vai ver o cara usando os poderes lá, tem essa cena da morte aí. Eu tenho só uma reticência em relação a isso, Eric, porque eu acredito que o Homem-Aranha nem deveria aparecer fisicamente, poderia aparecer as ações do Homem-Aranha. Todos foram pegos por ele um dia, aparece lá com a teia, o bilhetinho, aparece lá a luz do cinto aranha, essas coisas todas. Eu acredito que se a gente colocar o Aranha vai ficar muito caro. Ele aparecer sem aparecer, eu acho que fica mais legal. E também perde o foco, né? Porque, na verdade, o Aranha tem que ser a presença negativa e não uma presença positiva aparecendo como herói, né? Ele tem que aparecer como um ódio dos vilões, né? Então eu acho que ele sendo secundário, né? Até uma presença constante ali, sendo uma pressão constante para eles, né? Sem aparecer, dá um ar de suspense, né? Será que agora o mocinho vai aparecer? Se não, será que agora ele não vai aparecer? Mesmo com todo esse tom cômico, né? Acaba dando um clímax para quem assiste esperando, meu Deus, é agora que o cara vai parar com toda essa bostalhada, sabe? Ah, não, entendi. Eu tava considerando que ele apareceria um pouco mais no filme, então ok. Já que ele não aparece, um personagem ou dois personagens associar, né, como tipo assim, olha, esse cara aí tá mais perto do que eu penso, tal, a gente pode usar a ideia do Gibão e do Urso, que nos quadrinhos eles tentaram ser heróis, né? Tipo assim, eles podem começar no meio aí da Coelha Branca e tudo mais, e com os acontecimentos eles estão querendo sair fora, ou talvez até ir contra por causa de algum amigo que morreu, alguma coisa assim. Talvez dá pra focar a história neles como sendo o ponto de ligação com o público ali, né? Não sei. Só pra contar, eu não sei porquê, mas eu consegui imaginar agora uma cena, se a história do Aranha ser só uma ameaça, né? Só um... Tipo, os caras indo cometer algum crime, um roubo, alguma coisa, e eles estragam tudo sozinhos, com medo do Aranha aparecer, sabe? Pois é, tem essa presença... Um tropeça no outro... Qualquer luzinha vermelha na rua, eles acham que é o sinal aranha, sabe? Isso, pode ser. Aparece, cai alguma coisa do teto, eles acham que cai e fica pendurado em segundo plano, assim, só, como se estivesse no canto da tela. Aí acha que é o aranha que desceu e tá pendurado, assim, esperando eles, sabe? Ou você acha, né? O espectador acha que é o aranha pendurado, observando eles, mas na verdade é uma parada solta no teto, pendurado, assim, sabe? De repente, uma dessas pode até ser o trauma final do Urso e do Gibão pra eles resolverem desistir do crime, sei lá. Ah, ficar com medo de uma silhueta, né? E não é, na verdade, na verdade não é o Aranha, mas eles acabam caindo em inconsciência depois de refletirem com uma silhueta, né? Eu vou fazer a sua alegria, Mônio. Por favor. E se de repente, num assalto a banco ou coisa assim, o Peter tá lá, só que ele não está com a roupa do Homem-Aranha, e aí ele se transforma no Homem-Vergonha. Aí eu dou nota 10 pro filme só por isso. Porque a gente não vai precisar em nenhum momento colocar o Tom Holland no meio ali, tá entendendo? A gente vai e coloca um cara ajudando eles, né? Assim, a deter o assalto a banco, vamos dizer que é a coelha branca que tá roubando o banco, e eles no meio da parada, porra, não é isso que eu quero da vida, tal, não sei o quê. Só que aí começa a dar merda e aí aparece o Homem Vergonha porque o Peter tava sem o raio da roupa. Pode ser qualquer um, cara. Alguém com físico parecido falando, não, eu sou o Homem Vergonha, não, vamos lá, eu vou te ajudar. É assim que funciona, ser super-herói e tal. E aí vai. Eu tenho a força de um homem meio, tenho a fome de 10 mendigos, sei lá. Nossa. Nossa, Mota. Subiu. Okay. A fome de 10 mendigos. Eu queria salientar isso, velho. Meu Deus. Cara, eu posso ser mais, assim, ousado. Eu não colocaria, de repente, nem o Peter, sabia? Por que a gente não pode transferir, de repente, o Homem-Vergonha pro Miles? Já que ele foi meio que citado no Homecoming. Não vejo problemas. Homem-Vergonha e Ultimate, pô. O que que tem? O Ultimate? Eu não peguei. Homem-Vergonha e Ultimate. Ah, sim. Ah, sim. Com certeza, pô. Não, e ele ainda se apresenta. I am the Ultimate. Ultimate Bagman. Bagman. Cara, eu gosto disso, cara. E eu tô achando genial. Tá, e qual que vai ser a linha do filme aí? A motivação, não. Pensar assim, uma linha geral da história do filme. Teoricamente é isso, a princípio, né? A Coelha Branca pegou lá e tal, e tá começando a expandir o mercado e tudo mais. A gente tem ali o Urso e o Gibão, por exemplo, né? Que começam a achar que isso não tá muito certo e que talvez seja bom mudar de lado. Às vezes, uma das coisas que pode ter feito eles pensarem isso é ter um colega deles que eles chamaram pra entrar na equipe que pegou as abelhas lá e morreu. Eu acredito que a maior motivação, Eric, pode ser a motivação de todos os vilões que já aconteceu em Guerra de Gangues, que já aconteceu em várias outras histórias, que é quem é o novo rei do crime? Porque, assim, depois que o Wilson Fisk foi embora, ninguém ocupou a cadeira dele ali, mesmo ele não tendo em nenhum momento se chamado rei do crime enquanto estava do lado de fora. Por que, de repente, o Justin Hammer ele não dividiu cela ou alguma coisa parecida com o rei do crime ou a ala parecida e fala, tem um cara aqui que está se dizendo o rei do crime, quando ele sair o negócio vai ser feio. Então tenta levantar dinheiro o máximo possível, porque quando esse cara sair, a gente está ferrado. Aí a Coelha Branca começa a juntar dinheiro, né? Dinheiro entenda roubando, né? E junta a galera e te digo mais, ela não tem apenas uma Legião dos Perdedores, ela tem várias, ela franqueou a Legião dos Perdedores para pegar o máximo de dinheiro possível. Essa parte, ok, eu falo qual que vai ser o ponto da história, sabe? Tipo assim, ok, isso aí já tá estabelecido que é ela, tal, que essa situação tá estabelecida, mas o que será o acontecimento que levará a ter uma história no filme, vamos dizer assim, entendeu? Tem que ter alguém contra ela, alguém significativo contra, qual que é o objetivo dessa pessoa, por que ela tá contra, é só por causa de uma guerra de gangues? Urso e Gibão resolveram virar heróis e vão querer impedir esse esquema criminoso do qual eles já têm conhecimento, Não, eu creio que isso, seja um meio da história, né? Seja onde a Legião dos Perdedores, né, chega ao ápice da tensão e o Urso e o Gibão têm a possibilidade de mudar de lado ali, né? Eles têm como permear para um outro lado sem perder a característica deles, né? É o chamado ponto de virada. Isso. E eu acredito que deva acontecer tal qual os filmes que o Martin Scorsese faz sobre gangue, sobre mafiosos e tudo mais. Tem um momento em que a música começa a rolar e o nego começa a fazer merda, sabe? Começa a ostentar pra caramba, começa a desconfiar um do outro. Então tem que ter uma tensão interna. De repente, nem tantos agentes externos. Porque bandido que é bandido desconfia até da própria sombra. Mas o que eu entendo que foi a pergunta seria qual é o conflito maior, né? Qual é o... qual seria o conflito maior, né? Sem ser a própria Legião dos Perdedores, né? O conflito interno deles, mas qual seria o conflito maior? Onde você tem dois pontos que se chocam e dão início a uma nova coisa ou dão encerramento a uma coisa, né? Olha, eu acho que... Vai, pode ir, Eric. Não, pode falar. Não, adiante, meu amigo, porque eu vou falar um monte de besteira aqui, vai lá. Não, eu ia só praticamente repetir o que ele falou, só que assim, é justamente que até agora a gente tá falando basicamente da Coelha Branca expandindo o mercado dela e o poder dela e talvez tendo outras pessoas contra e tal, mas a gente ainda não tem uma a gente não tem muito tempo do filme, né? Isso é uma então, parte. Isso eu é acredito um... que o filme ele vai ter muito de você mostrar como é que o Aranha fudeu a vida dessas pessoas, tá entendendo? Então acho que quando faz as convocações, você tem que ter aquele mini flashback que mostra assim, o Aranha me pegou uma vez. Pra você mostrar por que, que essa galera tá unida de alguma forma. O que, que é o elo delas? Sabe entrevista? Sim. Sabe entrevista gravada? Não é entrevista que eu quis dizer. É... gravar um vídeo como se fosse uma audição pro Big Brother, por exemplo. Você grava seu vídeo com o que você quer e manda pra Coelha e ela vai selecionando, entendeu? Aí já entra aquele, né, aquela coisa de aparecer no monitor ela pesquisando alguns, né? Ela vai chamar alguns, mas outros vão mandar, vão se inserir ali, entendeu? Ela vai abrir essa porta pra eles de uma maneira totalmente ilegal, sorrateira ali. Não vai chegar na TV e vai falar assim, ah... Ou vai, né? Seria bem, bem interessante ela chegar na TV e falar, você que é vilão ou você que já foi prejudicado pelo Homem-Aranha, aqui tá sua oportunidade. E fica nisso, entendeu? E aí a pessoa vai caçando e vai mandar um vídeo pra eles e a gente tem uma sequência de vilões ruins que vão aparecer, que podem ser referenciados e não ficar muito tempo na tela, né? Pra gente, porque tem muito vilão ruim que a gente quer mostrar todos e quer mostrar o que eles fazem de ruim, mas eles não vão ser efetivos para a história. Então, na verdade, a gente pode mostrar a audição deles e eles vão participar em segundo plano ali. Eles aparecem segundamente ali, depois numa cena de luta e etc. Eu tava pensando o seguinte, lembra que eu falei sobre franquear a Legião dos Perdedores? E, sim, lógico, tem a ideia de que a Legião de Perdedores só é perdedores porque perderam pro Aranha, mas e se de repente, durante esse período... houveram outras legiões de perdedores e que estão presos, foram presos, né? E ela vai renovando essa legião. Por isso que ela recebe essas fitas entrevistas que você falou para montar novas equipes, porque eles são totalmente descartáveis. E aí chega no momento em que o Gibão e o Urso falam, porra, não, tá, sei como é que é a parada. De repente eles podem ser até infiltrados, sabia? Tipo fazer dois infiltrados mesmo, só que a cabeça de dois não dá a de um. E aí então, eles entram nessa parada para tentar destruir qual é o esquema da Coelha Branca, só que aí descobrem que eles são infiltrados. E aí eles têm que fugir e lutar pela própria vida. Eu acho assim que deveria ser mantido, né? Um pouco dessa do caráter deles, né? Pelo menos no início, né? Onde eles realmente querem ser vilões, né? Eles têm a motivação contra eles, né? Eles não vão direto para uma parte positiva, assim, de falar: olha, é nossa oportunidade de brilhar como super-heróis. E creio também que a parte franqueada da Legião dos Perdedores seria interessante. Mas se a gente fizesse um time antigo de Legião dos Perdedores, e como se fosse uma coisa muito antiga, e fosse a grande ideia da Coelha reviver isso. Então, olha assim, ela pega um, sei lá, eu tô soltando um exemplo bem bobo, tá? Ela pega uma tape antiga, né? Sei lá, um VHS antigo, tira a poeira e mostra e fala, essa é a minha grande ideia. Ela mostra a Legião dos Perdedores e como aqueles bandidos se uniram e lutaram contra um outro super-herói. Aí ela fala assim, eu quero fazer isso. Aí mostra toda a ação deles montando, né? Deles progredindo na chamada, na junção de outros vilões. Pode ser uma, só que isso aí interferiria diretamente com a sequência de escalada de vilões e de heróis que teve no universo Marvel, tá entendendo? De repente, dá pra moldar isso daí. Eu defendo a parada de você ter legiões recorrentes e que são presas, levadas para prisão e ela tem que montar uma nova, porque aí você consegue colocar dentro da prisão para essa galera contatos com, por exemplo, o McGargan, que está preso junto com o Abutre lá no final do Homecoming, sacou? E aí dá pra você ter várias ligação. Influências, ligação e conexões para se montar o filme por Sim. aí vai. E Não. outra, e colocar esse excesso de vilões merda do Aranha como já tendo atuado anteriormente, mas não tendo sido presos pelo Homem-Aranha, mas pelo pai dele, né? O Tony Stark, que é o que coloca no filme, né? Ah, sim, sim. Não, faz mais sentido. Faz mais sentido dessa forma mesmo. Eu acabei tendo que sair um minutinho aqui. Eu não ouvi tudo que vocês falaram, não. Mas o que eu ia falar aquela hora é que tudo que a gente tá falando sobre a Folha Branca, ela se estabelecendo, criando essas franquias e tudo mais, eu meio que enxerguei como um primeiro ato de três do filme, sendo que o Gibão e o Urso passando do outro lado, entre aspas, vamos dizer assim, como início ali, mais ou menos, ou meio do segundo ato, né? É mais ou menos isso que vocês estão pensando? Ou olha, eu creio, né, que seja o início, a Coelha Branca tendo essa ideia, né, resgatando a ideia da franquia da Legião dos Perdedores, seria o ápice da Legião se juntando, né, para criar o caos, e no fim seria o twist, né, seria o ponto de virada, onde do meio, né, pro fim, seria o ponto de virada onde o Gibão e o Urso tentam se infiltrar, e nessa parte que eles tentam se infiltrar, descobrem eles, e eles têm que lutar pela vida dele, né? Mas a princípio eles estão concordando com a Legião dos Perdedores, entendeu? Eu acho que é isso, né? Aí o Vitor agora insere a... Eu acredito que a gente pode fazer o seguinte: o Urso e o Gibão, eles são pessoas de QI realmente afetado, para baixo, lógico, e eles, na tentativa deles de fazer o bem, acabam fazendo merda, sei lá, acabam colocando fogo num prédio sem querer, acabam reagindo a um assalto e fazem um catástrofe no trânsito, e nessa onda eles são confundidos como bandidos, né? Confundido não, fizeram merda, vai preso. E aí, nesse meio tempo, o pessoal entende que eles são boas pessoas e fala, tá acontecendo isso, convocação. Tipo aquela porradaria que você falou, Magaren, que a galera B, que tá entrando no clube da luta dos bandidos B. Sim. E aí você coloca, tem a galera bandido B, bem bosta, entendeu? Tem até um cara manco que faz roupa, que tá lá participando. É interessante, de repente, vocês entrarem aí para vocês terem nosso contato nesse submundo. Eles se tornam informantes, o que é o mais frágil, tanto pro lado da polícia quanto pro lado deles, porque nego não suporta informante, delator entre Sim. os bandidos. E aí É perfeito pro polícia, porque se eles falarem assim, não, a polícia que mandou a gente ser informante aqui, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. É bom pro polícia. E aí você vai ter o Gibão e o Urso, em dado momento, sendo sondados fora do Clube da Luta, né, dos bandidos, Clube da Luta B, e vão participar da Legião dos Perdedores, convocado pela Coelha Branca. Nesse grupo aí, além da gente já ter o Canguru e o Mancha, a gente coloca a figura do Homem-Sapo. Mas sendo o Homem-Sapo como um cara que ele tá precisando ganhar dinheiro, tá entendendo? Ele tá ali porque ele precisa pagar a hipoteca, ele precisa pagar o tratamento do pai, o primeiro Homem-Sapo. E aí, nesse meio tempo aí, ele descobre que o Urso e o Gibão são informantes da polícia. Só que ele não fica puto, tá entendendo? Porque ele não é bandido. Ele fala, pô, vocês são informantes da polícia, eu ouvi vocês falando com ele. Não, como é que você sabe que ele estava falando com a polícia? Porque você chamou o cara de seu polícia. Não, nossa, mas você é muito inteligente. Não, eu escuto. Faz Olha, sentido. Mas aqui, sentido. Com isso que você falou agora, eu acho que começou a fazer mais sentido pra mim, vamos dizer assim, né? Essa ideia deles estarem entrando nesse mundo da Coelha Branca como informante, eu acho que é uma ideia boa com o filme, sabe? Porque a gente tem aquilo que é necessário no filme, né? Que é apresentando para uma pessoa que não sabe nada tudo o que aconteceu lá da Coelha Branca, qual que é o império que ela está criando e tudo mais, né? A gente tem ali os dois personagens fazendo o papel do público, né? Eles estão aprendendo. A orelha. E a gente vai seguir. Exatamente. E a gente vai seguindo a história pelos olhos deles, né? Então eu acho que fica interessante isso. Não acontece de no meio do filme, do nada, eles mudarem de lado, né? Ah, sim. Aí tem um conflito silencioso, né? Onde eles são vilões, né, por imagem, mas pela psique, né, ou pela mentalidade deles, eles estão fazendo isso pro bem, né? Exatamente. Com isso tudo que a gente falou aqui, eu acredito que uma boa forma do final do filme, vamos dizer assim, seria justamente a Coelha Branca descobrindo sobre esses informantes, né? Uhum. Ajuda pra polícia, por exemplo, quando foram descobertos, a polícia falando, ah, se vira aí, não tem nada a ver com isso. Então, dá um jeito de solucionar o problema, né? Então eles juntam a própria legião deles, vamos dizer assim, né? Uma equipe que foi com amizades que foram feitas ao longo do filme, e a gente tem esse grande embate no final, né? Imagino que vai ser mais ou menos nessa linha, né? Ou não? Sim, a gente fazer uma versão B daquela corrida da Guerra Civil. Não, e detalhe, coloca o gladiador junto com a galera do Gibão e do Urso, então essa corrida vai demorar mais ainda, porque o cara é coxo. Foi o Morto, então. Achei mancado esse comentário. Wagner Monte da prova. Roberto Carlos também. Ai, meu Deus, essa corrida vai ter que ter tanta coisa. Aqui no Aracnofã a gente vai fechar por aqui, né? A gente apresentou mais ou menos os vilões que a gente pode usar, né? Se é que pode chamar de vilões. E a ideia geral do filme, né? Acabar por aqui, né? Eu queria pedir para o Mota comentar toda parte, né, desse programa. Bom, a ideia basicamente que a gente fez aqui foi uma pesquisa, né? A gente levantou pontos, fez um clipping mais ou menos do que a gente pode utilizar ou não. Talvez não utilizemos todos os vilões que foram citados aqui, eu espero até que não cite todos, porque isso dá margem para a gente fazer várias continuações e quem sabe até mesmo um seriado. A gente tem influências de outros filmes, como por exemplo o Clube da Luta, a gente tem influências de filmes do Scorsese, claro, não feitos pelo Scorsese, né? Mas a gente pode fazer um filme interessante com menções ao Homem-Aranha e até mesmo ao Miles Morales. E eu acredito que, com isso, eu e o Arthur vamos montar um enredo para apresentar para vocês na Agência Transmídia. E quem sabe, se o pessoal colocar algumas ideias também aqui nos comentários desse programa, a gente não faz menções a elas. Se forem boas ideias, serão inseridas nesse trabalho que a gente vai apresentar para vocês. Aí vocês se dinamizem, veja quem é que dois vão participar lá, serem a representação do nosso cliente, que a gente vai apresentar o filme do Legião dos Perdedores, filme B, filme raiz, filme moleque, maroto, para a gente se divertir bastante também com o Gibão e o Urso Cinzento. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa experiência com vocês, eu me diverti bastante aqui. Tudo bem, e você falou Maroto, eu lembrei do Maroto Mascarado. Maroto Mascarado. É. Também gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, né? E salientar que o cliente leva o café. Não adianta levar o café se a merda da copeira vai colocar tudo numa meia de bosta lá. Não, o café, quando eu digo, é o coffee break, tá? Tem que levar salgado, tem que levar o copo, tem que levar até tudo. Ah, tem que levar tudo lá, é bem mesmo. Não, deixa esse negócio de levar tudo pro mancha aqui, tá cheio de buraco. Ah, verdade. Queria agradecer também a participação de vocês dois. Diga, mano. Isso. Não, eu ia falar pra eles fazerem o jabá, que eles só falaram da Transmídia e não falou o endereço, eu acho. Ah, tá. Querendo comparecer lá na Agência Transmídia, ver quais foram os trabalhos que a gente já desenvolveu com o pessoal aqui do Aracnofã, como é o caso do Mônio e do Magaren, teve três oportunidades fortes mesmo, né? Como, por exemplo, predizer o que aconteceria com o motorista fantasma lá no Agentes da S.H.I.E.L.D., num trabalho que a gente fez de um seriado do motoqueiro fantasma para o Mônio, e também com o Magaren a gente teve um filme do Homem-Aranha 2099 e uma minissérie do Homem-Aranha Noir. Ficou muito interessante. O Mônio esse ano voltou para falar sobre um filme do Namor e eu convido vocês a comparecerem à agenciatransmídia.com.br, que terça-feira sim, terça-feira não, tem trabalho lá adaptando alguma coisa do cenário cult pop para uma nova mídia a ser explorada e diversificada para um público novo. É, adaptando bem, alguma coisa para alguma outra coisa, muito bem. Porque alguma coisa sai. A série do motoqueiro eu quero assistir até agora, tá? O Mota citou as duas do Homem-Aranha aí, mas eu vou voltar com um filme do Chapolin também. Tá em processo. Um filme do Chapolin colorado pra Televisa. Que beleza. Todos esses programas aí que o Mota comentou estão linkados no post, né? Pra quem quiser ouvir. Ah, e também, já que é pra fazer tudo de abate os programas lá, o Mônio e eu também participamos lá das rádio novela, telenovela. Telenovela? Não. Que é o audiodrama? É audiodrama. Essa palavra. É uma hora certa. Essa é a palavra. Sim, no audiodrama Sentinelas dos Heróis Brasileiros, que a gente ofereceu já 3 temporadas completas lá na Agência Transmídia. Vale a pena conferir. Os dois estiveram lá presentes, na maioria das vezes, como marginais. Porque a gente se encaixa bem. Na né? primeira temporada. Eu sabia na primeira que eu conhecia temporada, a voz de vocês de algum lugar, velho. Na primeira temporada eu tenho uma frase, mas foi uma frase muito bem dita. Porra, 3 palavras de peso. É um milagre. É um milagre? E na segunda tem até o diálogo com o Mônio. A próxima domina o mundo. Muito bem. Bom, então ficamos por aqui. E para quem não sabe, né, o Tapecast é um podcast do site aracnofan.com.br. Lá nós temos outros programas também, né? Toda quarta-feira a gente tem o Tapeview Classic, que a gente comenta das revistas antigas do Homem-Aranha. Toda entre aspas, né? Porque em junho e julho a gente ficou meio sem programas por alguns problemas técnicos do site. Agora a gente está voltando, né? Então toda quarta-feira a gente tem os Tapeviews Classic com as revistas clássicas, com revistas atuais, comentário de episódios e tudo mais. E na última semana a gente altera isso daí e faz um Tweep News na quarta e o Tweepcast na sexta, né? News das notícias e o cast é esse programa mais, né, comum. E quando o programa, a segunda parte desse sair lá no Transmídia, a gente vai noticiar também, né, na fanpage, a gente vai publicar por aí e atualizar o post desse programa aqui com o link. Importante. Beleza. Lembrando também que nós temos o nosso padrinho do Aracnofan, onde temos recompensas maravilhosas para quem contribui. O endereço é o padrim.com.br/aracnofan, né? Aracnofan, né? Porque não tem acento. Aracnofan. Mas hoje em dia os navegadores são, eles têm filtro de burro, sabe? Mas eu quero falar Aracnofan. Eu tiro o acento se você colocar. São mais inteligentes que o Gibão, é isso? Não que seja difícil, né? Mas, muito bem. E para quem não pode contribuir com o padrinho, né? Contribua distribuindo esses programas, né? Compartilhando no Facebook, Twitter, se alguém ainda usa o Twitter no Brasil e tal. Enfim, é isso aí. Até a próxima. Abraço. Até. Abraço de urso para vocês. Nossa. No seno de morso, tá bom. Ha ha ha.